645, pouso autorizado, pistão no zero, vento 200 graus, 059, informando pista operacional em toda a sua extensão. Gerente, pouso autorizado no zero, vou 645. Sare 2231, decolar 226, chame controle Salvador, 120, décima 8, bom voo. 08, chamo. Controle Salvador, boa noite, passarelo 2231. Passarelo 2231, boa noite, contato radar, só para o nível de voo 180 via saída MOMO. O nível de voo 180 via MOMO, passarelo 2231. Meia 45 no solo 28, a liberar a próxima direita via Eco, chame solo Salvador, 121, décima 9. Prola Norte, devido à formação. Fecha Sereus 231, repasse retornando a Pro de Momo. Portará retornando Pro de Momo, 2231. Torre Salvador, boa noite, da 9096, estabilizar a VLS da 10, seu campo aberto. Da 9096, avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 200 graus, 069, informando pistão no zero, operacional em toda a sua extensão. Assistente da pista, autorizado, pouso na 10, da 9096. Controle Salvador, passarelo 2231. Prossiga. Autorizado da presente VATAP, senhora? 231 autorizado da VATAP. VATAP é o 2231. Zero no meio, no solo 32, vou liberar a via Dexter em Foxtrot, chamo solo Salvador, 121, no decimal 9. Camarada solo 21, decimal 9, via Foxtrot, boa noite, chamo zero no meio. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, voo 1166, está cruzando 200 para o 150, gente da formação... Solicita voar na proa de TAP, perdeu comunicação com o centro Recife. Voo 1166, acione identificação, autorizada a proa de TAP para interceptar a chegada BOMED 1. Desça para o nível de voo 050, ajuste Salvador no 014. Na proa de TAP, desce para o 050 com ajuste no 014. Salvador, boa tarde, voo 966. Voo 966, boa tarde, acione identificação, autorizado via chegada BOMED 1, para o nível de voo 060, ajuste no 014. 060, BOMED 1, no 014. Apenas confirmando a posição operando a toda a estação. Estimativa, pista no 0, opera em toda a extensão, voo 966. Passaria 2231, chame o centro Recife, em 126, decimal 0. 1260, passaria 2231. Autorizado, Linhares decolar, pistão no zero, vento 210 graus, 05 nós. Autorizado, Linhares decolar, pistão no zero, 1966, desce para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Desce para 2.000 com no 0 no 4 e vai acusar estabilizado, gol 1166. Primeiro 43, boa noite, acione identificação, autorizado via chegada a Bonf para 4.000 pés, um ajuste no 0 no 4. Via Bonf para 4.000 pés, no 0 no 4, pela identificação em 601, no decolado aos 45, chame o controle Salvador no 20.8, bom voo. Controle Salvador no 20.8, bom trabalho, viado, 201. Salvador, bom, deixa eu chamar 601, tá bom. Olá, 6201, boa noite, contato Radasco para o nível de voo 360 via saída São Bruno. Ok, 360. Vai direto Leda, pro 6201. 601 autorizado, vai direto Leda. Acho que eu vou direto Leda, 6201. Oi, Salvador, boa noite, aos 14206, considera a pista 10. Azul 4206, boa noite, autorizada a MR decolar pista 10, vento 240 graus, 049. A linha decola pista 10, azul 4206. Turno 966, cancelada restrições em TAP, desça para 3.000 pés, o ajuste no 0 no 4. 3.000 pés sem restrições, para 0 no 4, 966. Azul 4206, decolar 250, chame controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite, Azul 4206. Oito na PUCA? Azul 4206, boa noite, contato radar, só para o nível de voo 330 via saída PUCA. 4206, sobe via PUCA 330. Estabilizado na LSX, aí o gol 1966. 1966, chame a torre em 1895. 1895, gol 1966. 1966, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento LSX-REI, reporte estabilizado. 2000 pés, reportado estabilizado no final do LSX-REI, 1966. E a final da Gol 1166, continua a aproximação, confirme visual com a pista 10? Ainda não. Sim, se informa sem chuva sobre o campo, o ajuste no 0 no 4, reporte visual. Vento para cheque 200 graus, 04 nós. Vai reportar visual, gol 6201, chame o Centro Recife em 128, decimal 35. Centro Recife 128, decimal 35, Oceano 63, 6201, boa noite. Boa noite. Visual com a pista, avistou com 1300 pés, gol 1166. Gol 1166 avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 220 graus, 04 nós. Autorizado pouso, pistão no zero, gol 1166. Gol 1966 estabilizou? Gol 1966. Gol 1966, chame a torre em 1895. 1895, 1966. 8661143, cancelada a restrições em Pelô, desça para 2000 pés, autorizada a final do procedimento ILS X-REI, reparte estabilizado. 8661143, desça a 2000 pés, poderia voar na proa de Duna? Pelo 46 autorizado, guardo no reporte estabilizado. Estona, reportará estabilizado no ILS X-Ray da Onozela, em 14, 1166, no solo 54, liberar via taxi Foxtrot, chame solo Salvador, no 21, decimal 9. Na Foxtrot 219, boa. 166, pouso autorizado, pistão no zero, vento 190 graus, 04 nós. Tá, livre pouso 9. Para mim. Alvo 4206, vou na proa azul, Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, azul 4206. Alvo 4206, chame o centro Recife, em 125, decimal 45. Recife 2545, azul 4206, boa noite. Boa noite. Voo 966, no solo 857, liberando a GTC Foxtrot, chame o solo Salvador, 121, decimal 9. Liberando o Foxtrot 219, boa noite. Chamei a 143, continua a aproximação, reporte visual com campo, sem chuva sobre o campo, ajuste no 0 no 4 e pistão no 0 operando em toda a extensão, apenas uma camada na final da 1-0. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 190 graus, 079. Disposição no zero, 6143. Torre, boa noite, Gol 1869, ponte espera da 10 pronto. Boa noite, 69, autorizada a Nelly manter pistão 10. Ali mantém 10, boa noite, 1869. Decolagem autorizada, pista 10, 190 graus, 7. Autorizada, decolagem 10, 1869. Salvador 2712, pronto, pode esperar da 10. Gente, o azul 2712, autorizado, a Leária montei pista 10. Ali, matando pista 10, 2712. Boa noite, 69, decolado ao 04, chame o controle, Salvador, 10, 18, boa viagem. 08, obrigado. Escolhe, boa noite, gol no 869, decolou na sexta. Boa noite, 69, boa noite, contato radar, para o nível de voo 360, via saída Arbor 1. 360, Arbor 1, 1869. Decolagem autorizada, pista 10, vento 180 graus, 10. Pista Sérgio 2, decolado 06, chame controle, Salvador, frequência 120.8, boa viagem. 208, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, o Azul 273. 3712, boa noite, contato radar, vou para o nível de voo 170 via saída Conde. Via Conde é 170-2712. 79 após 2000 pés, vou direto Conde. Após 2000, Conde 2712. Ponte Azul 2792, autorizado desvio à direita após autorizado retornar na proa de Conde. Vamos lá, retornando Conde, 2792. linhagem decolada 10, 970 graus, 109. Zulu 645, decolado ao Zulu 4, chame controle, frequência 120.8, boa viagem. 308, bom serviço. Padua, boa noite, bom 645. Zulu 645, boa noite, contato radar, só para o nível de voo 360, via saída São Bruno. 360, São Bruno. Está voando pro outro conte. Gente, é o 2712. Salvador, boa noite, Jato, cargo 8487 pontos, espera pronto. Né? 2487 autorizado, alinhar e decolar, 190, 180 graus, 190. Desde a linhada de colar, pista 10, apta cargo 84. Chame controle, frequência 120.8, boa viagem. 1208, bom dia, boa noite. Boa noite, apta cargo 8487, passa 2000 na circunstância. Apta cargo 8487, boa noite, contato radar, só para o nível de voo 390 via saída PUC. Para o 390 via PUC, 8487. Voo 645, chame o centro Recife, em 1235, mostra aí. Um voo. Obrigado. Pode-se a cargo 8487, submantenha nível de voo 370. Autorizado 370, 8487. Opções 487, chame Centro Recife em 125, decimal 45. 125, 45, boa. Azul 272, se der possível nível final 150. Gente, Azul 27 no 2, vai manter nível de voo no 50. 50, Azul 272.